Cultural em Pertu, governo do estado, Fundarco, Fricção e Destruição. Botei a melhor roupa pra esconder os meus deveres. Exagerei no perfume pra te pressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração ficou vacinado. Vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina. Vamos mudar. A parte que eu peço aquele vinho do bom, vinho do bom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom.